Leonardo. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel 3, 2, 1, valendo. Já vai começar. Carioca, olá, meu nome é Jonatas Andrione e estamos aqui novamente para quem achou que tinha acabado. Panicast voltando agora nesse mês de julho, conforme prometido. Nós estamos aqui, vários amigos, colegas conversando. Vamos falar sobre hoje o Marvel Lúcio. Então, o perfil de hoje é sobre o Carioca, Carioca Couve-Flor, tá certo? Anderson Cebola está aqui com a gente. Tudo bom, Anderson? Ô, Jonas Andrione, como é que você tá? Jonas, é Jonatas o nome dele. Não, pode ir, pode ser Jonas. Hoje eu não tô legal. Já acostumei já. Ô, Cebola, você tá bom? Você tá bom? Tô bom. Quanto tempo nessa volta do Panicast? Quanto tempo, né? Você tava com saudade de nós? Pô, eu tava com saudade do Panicast, escutando os Panicasts antigos, rezando pra aquela essa hora nova voltar a fazer o Panicast. É, tá patrona. É, mas você viu que vai voltar, mas vai acabar, né? É bom que acaba de uma vez. Vamos tocar o burro, como diz o Marco Aurélio, né? Vamos fazer outras coisas da vida, que ficar nessa só de Panicast não dá pra ganhar dinheiro, não. Pra quem falou que o Panicast ia acabar, ressuscitou pela terceira vez. Ressuscitou, mas não por muito tempo. Temos aqui hoje também o Big, o Leandros. Olá, tudo bem? Bola cover. Olá, tudo bem? É isso, bola cover, isso. Eu e a véia. Né? Tudo bom? Tamo aí, tá voltando. Tem uns programas pra frente pra fazer. Programa, mas nossa. Tô doido pra ver o fim logo desse inferno, pra sair da minha vida. Não aguento mais essa loucura. É um karma. Entrou agora, te abraça. É, agora que eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Então vamos ver se nós termina logo com esse cacete. Hoje eu não tô muito bom, não. Tá certo. E pra... Nesses 82 programas para trás, tivemos poucas mulheres, né? Assim, na grande maioria de marmanjos, tivemos aí Dri, Dari, Dai Binot, várias mulheres, e hoje temos aqui representando a classe. A Dai é gostosa. Cala a boca. Não, nada, que isso. Temos aqui hoje representando a classe Karina Matos, diretamente de São Paulo. Ora, ora. Tudo bem? Opa! Ora, me mandou um ora! Peraí, pô, não atrapalha não. Olá, Karina, tudo bem? Oi, gente, maravilha. Participando do Panicast pela primeira vez? Primeira vez no Panicast? Primeira vez no Panicast. Então tá bom, pode ir. Sente-se, vamos conversar. E temos aqui também o Zé Graça, que é o Matheus. Matheus, que é do fã-clube do Pânico. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, que alegria de viver, meu povo! O Matheus também. Antes ia ser feliz. Matheus também pela primeira vez no Panicast. Fala aí um pouco sobre o fã-clube. Fã-clube do Pânico. Bom, o fã-clube do Pânico aí foi criado há 1 mês e 10 dias. E também na expectativa aí pra oficializar, né? O fã-clube, que já tem mais de 7 mil seguidores. E também na expectativa. E vou colocar aqui no post também o link aí pro Twitter do blog. do perdão, do fã clube de vocês. E temos aqui, só ouvindo, como diz o Samir, só ouvindo aqui na escuta, Rodolfo Valiense. Agora, Big, quem é Rodolfo Valiense? Explique para a nossa audiência. É, eu não sei porque que eu tenho que saber, mas tudo bem. Eu sei que ele é um gente que boa lá, que tem no Twitter lá, e ele trabalha em televisão, ele manja das coisas também, e ele gosta bastante do Pânico. Ele teve uma passagem breve por lá, e é uma pena ele não poder falar mais sobre isso aqui como editor, mas ele tem outros afazeres na vida, e aí ele saiu de lá, eu acho, não sei como é que tá a situação, então tá, mas certo. É isso, então... ele tá aqui nos ouvindo e falando por texto, porque ele não pode falar, que eu acho que ele tá na missa com o telefone, eu não sei que diabo que ele tá fazendo, que ele não pode abrir o maldito do microfone. Então tá certo, hoje é esse o time que vai fazer o Panicast número 83, então vamos lá, solta a vinheta. Uhul, adoro Panicast! Aí tá rolando uma musiquinha bem tosca nesse momento. Tem que pensar na edição, gente. É, edição. Então tá certo. Agora, segunda parte. Bom, hoje no Panicast 83 vamos fazer o perfil de Marvel Lúcio. Marvel Lúcio, que nasceu no Rio de Janeiro, né? Carioca, São Gonçalo, 24 de janeiro de 1976, conhecido como Carioca. E Arioca. O Carioca, ele é da, vamos dizer assim, da velha guarda do Pânico, da, né? Da Portela. Da velha guarda, juntamente com Emílio, Bola e o Japonês, e o Ceará. Ceará! Ele estava aí desde os primórdios e continua aí, né? Desde o início. Arregou. Eu acho que, eu não sei vocês, mas eu tenho uma percepção de que o Carioca, ele é um dos pilares do Pânico. Vocês concordam com isso? Pô, sozinho, hein? Eu acredito que tudo que ele pega pra imitar fica perfeito. Não, o Carioca é muito inteligente. Eu acho que ele... Eu acho que ele tá abraçando o programa, assim, de uma forma, assim, muito legal. Na verdade, ele é foda, velho. Ele é foda, velho. Porque vocês podem notar o seguinte, nesses anos de programa, muitos integrantes saíram. É claro que a gente sente muita falta do Carlinhos, do Mendigo, mas eu não consigo imaginar o programa Pânico sem o Carioca, o Bola e o Emílio. Eu acho que os outros são integrantes com suas secundários, e eles três são os pilares. Eu acho. A base da fundação do que e gerou o que hoje é o Pânico, né? Eu acho também. E o que o Emílio sempre fala, que quando ele faz imitação, ele faz um estudo, ele abraça mesmo a causa. E a gente pode citar um exemplo aí mais novo, que é o Jô Suado. Jô Suado, sensacional. Perfeito. Boa noite, tá começando mais um programa do Jô Suado aqui pela Rede TV. E hoje o programa tá maravilhoso e cheio de gente animada, não é mesmo, Alex? Então daqui a pouco a gente volta. Beijo no gordo! Uou! Uou! Ficou bom, hein, Vieta? Piada enviada pelo Carlos Alberto! Alex! Você sabe que o instrutor da autoescola foi fazer no Forrorex? Não sei. Foi ensinar o Frank Aguiar. Hoje na canja do Joe. Não, ele... Vai, faz a imitação aí, Zé. Esse negócio do Joe, por exemplo, você vê o gênio trabalhando. Eu tive a oportunidade de, sem querer, há meses atrás, eu ver essa imitação do Joe nascendo. Que, tipo, que é como ele já falou, nasce de uma brincadeira, de uma palhaçada, mas de repente ele dá um tuinho e fala, olha, o que, que eu acabei de descobrir. E aí ele vai pra cima pra deixar perder. Então, numa Saúde. Brincadeira do intervalo, ele deu uma catarrada no microfone. Filho da mãe, vira a cara do microfone. A bola. Aí... Tava lá e eu vi, meu, ele brincando e tal, aí começaram a fazer uma palhaçada, daqui a pouco já tava a trilha lá tocando de fundo e o cara começou a treinar. Passou algum tempo, inevitavelmente foi pra TV e tá o grande sucesso, um dos quadros que mais faz eu mijar na calça, o que é muito bom, cara, é muito bom, ficou igualzinho. Aí você tem um trabalho de maquiagem, de cenografia bacana, não tem como não ficar bom, né, cara? Era igual até a própria Gabi Herpes. Eu acho que eles acabaram com ela fora de tempo. Ainda dava pra ter segurado mais um pouco. É muito bom também, embora a imitação nem fosse lá tão perfeita. Mas a sátira tava muito boa. Agora o Jô tá igual. Se botar os dois do lado, não sabe quem é quem. Não, e o Carioca, ele tem esse dom de imitar, que você pode ver assim que os no caso, por exemplo, do Lulu Santos, que ele imita, que ele chegou até a participar de um show do Lulu Santos junto com ele. O cara é igual o Emílio falou, que ele como se fosse encarnasse o personagem e faz assim, com muito detalhe, e fica uma coisa muito parecida mesmo. É claro que tem uns igual, por exemplo, quando ele vem imitar a presidente... Eu, particularmente, quando ele imita a Dilma Rousseff, não acho que fica uma coisa assim, né, digamos. Puta, assim. Eu acho o máximo quando ele grita. Ah, eu gosto, meu, fica muito engraçado. É da hora. Do nenenzinho se assustando, é o máximo. É verdade. Você! Tá? Aí aparece o nenê. Tipo, você! Já... Assim como está o nosso Brasil, se ele está pronto para receber os gringos, vocês vão testar! Ali, Jonathan, o que acontece? É quando você vê que o cara sabe a pega do que vai fazer sucesso pro público. Porque assim, se ele imitasse a voz igual da Dilma, nem sei se ele consegue ou não. Se ele conseguisse, não teria graça. Tipo, ele vestisse igual e ia fazer a voz dela, só que ela não tem nenhum... Ela não tem nenhuma mania, nenhum tique, nenhum jargão, nenhuma frase que ela usa sempre, alguma coisa que ele pudesse tripudiar em cima, entendeu? Nesse caso, você pega a base da pessoa e faz uma sátira. Aí ele inventou o grito, né? Dela gritar, dela ter aquela dentadura pra frente... Entendeu? Meio pra ser meio monstro e tal. Agora, ainda na classe dos políticos, o Carioca também imita o Gilberto Kassab, né? Que tem aquela parte do vagabundo! É muito bom, cara. Vagabundo! Então, eu particularmente já ri muito quando passou a reportagem do Gilberto Kassab gritando com o rapaz lá, né? E depois dele imitando, fica uma coisa assim. Eu gostei muito, curti muito. Panicast. É uma coisa que eu acho sensacional, mas tem nada a ver, mas que ele que faz, que eu vi ele usando de novo no Jô Suado, que eu quase morri de rir, mas isso é pra quem é os velhos, né? Igual eu, que ouvi o Pânico desde 78. É o corneteiro lá, velho. Cara, aquilo é muito bom, cara. Que na época tinha muita gente que tinha curiosidade, mas depois que começou esse contato pânico com a internet, que eles mostraram uma foto da corneta, que nada mais era do que uma mangueira com uma espécie de funil na ponta. É. Nossa. Mas era muito bom aquilo no programa de rádio. O Dr. Hollywood, cara. Também. Puta, o Dr. Hollywood é dele muito é sensacional. Muito fea. Esse caso do Amaral e do Cunha, sobrou o que eu fiz, ó. Mostra aqui, tá chorando. Onde sobrou, né? O que sobrou, você sobrou fez isso? Sobrou, fez roupinho, ó. Roupinho pro pânico. E quando ele imitava o Dunga lá, o Dunga burro? O Dunga. Acho que ele imitava, acho que era ele. Não, você vê, ó. Eu vi que eles também de palhaçada, ele já deu até uma testada já na televisão pra ver se fica bem, que é o Boris Casoy. Quem viu, não sei se vocês viram, ele deu uma testada rápida como um participante do Jô Suado, mas eu vi ele ensaiando isso lá na rádio. E eu acho que vai ser a próxima pega dele. Na verdade, ele tá na dúvida se vai fazer tanto sucesso, porque o Boris Casoy tá na Band, num jornal de madrugada. Não sei mais, todo mundo sabe quem é. Só quem é mais velho. E esse lance dele interpretar com ele mesmo deve ser foda pra gravar, porque grava um trecho, depois... encaixa na edição, acho que deve ser meio cansativo, assim, um trabalho solitário. É difícil, né? É difícil pra caralho, mas aí entra o profissional do negócio. Que nego acha que ser humorista é ser seu Zé Gração. Entendeu? Tem né, Matheus? Né? E só isso vai fazer você ganhar dinheiro e comer não posso falar com sequência. Não, coloca o pi. Hoje eu tô estressado. Não, então, eu acho que vai fazer isso, vai ganhar dinheiro e pegar a mulher. Aí, mas não é, cara. Fazer humor é uma coisa muito séria. O cara tem que ser muito bom e ele tem que, antes antes de ser humorista, ele tem que ser ator pra ele ser um bom humorista, entendeu? Se ele não tiver capacidade de interpretar, ele não consegue ser um humorista. Não um humorista de televisão, porque ele usa a imagem dele também. Ele consegue ser um engraçadão de rádio, que tem texto, que tem piada, que não aparece a cara. Agora, pro cara ser um humorista de televisão, antes disso, ele tem que ser ator. E aí entra a diferença do profissional. E nego acha que o que ele faz, qualquer um fazia. E o que ninguém se conforma é, ai, que eles ganham dinheiro pra caralho pra fazer isso. Vai lá, filho. Vai lá fazer pra ver se fica igual. Não fica, cara. Você tem muita sorte também, né? Carioca também, assim, uma parte também legal dele também é o Silvio Luiz, né? Também que ficou perfeito também. Pô, o Silvio Luiz dele é muito bom, dá risada. Cara, o Silvio Luiz... Jogados redondos, 9 minutos. O Silvio Luiz... Alô, alô? Alô, Paulo Henrique. É. Ô, Paulo, Silvio Luiz, como é que você tá, nego? Quem? É o Silvio Luiz, porra. Ô, meu querido, tudo bem? Como é que você tá, rapaz? Eu vou bem, aqui na luta. Na luta? A caminho da Record e a da liderança. Olha, caminho da Record, hein? Porra, eu tô aqui, né? Tô aqui na Band, porra. Eu sei. Porra, tô triste aqui, viu, meu? Ah, que isso? Tô triste aqui, viu? É? É, porra, tá difícil aqui, viu, meu? Ei, rapaz. E você, como é que você tá, nego? Eu vou muito bem. O programa lá, o Domingo Espetacular, tá indo muito bem. Ah, que bom, porra. Eu tô triste, porque, porra, eu vou fazer um filme aí, meu. É? Você viu Boleiros, porra? Eu vi o Boleiros. Gostou, porra? Achei bom, gostei. Porra, então eu quero fazer outro, porra. É? Tô pensando, porra. Tá bom. Porra, então, eu tava pensando em te convidar. Ah. E, porra, sei lá, porra. Você é um cara tão articulado, porra. Porra, você fazer um filme, porra. Eu fazer o filme? Por que não, porra? Não é filme de terror, não. Fica tranquilo, porra. Não, eu sei, mas você quer fazer o quê? Você tá pensando que eu narrar o filme? Porra, fazer um juiz, porra. Um juiz? Porra, você tem toda a pinta de juiz, porra. Porra, você tá brincando. Mas eu não sou ator, cara. Não tem problema, você só vai ficar com a pita soprando no campo, porra. Não precisa atuar muito, porra. Só marcar a falta e tal, fazer a barreira, tá tudo certo, porra. Pode roubar, não? Porra, você quer fazer o Edilson, porra? Porra, eu não tô falando pra você fazer... Não, olha aí, calma. Vamos falar sério. Não, eu tô falando sério, porra. Me manda um roteirinho, uma coisa eu mais... Eu vou fazer concreta. O roteiro. Eu só tô convidando. A Malumada já fechou. Vai fazer a fogueteira. É sério. Você é o produtor ou o diretor? Não, eu tô fazendo o roteiro. Eu tô produzindo. Tá. Entendeu? Vou fazer esse filme sobre a Copa América. Não sei se você lembra daquele jogo. Qual? Porra, qual? Da fogueteira, porra. Ah, da fogueteira. Tá porra, certo. Então, a gente vai reconstituir o Roberto Rojas. Ih, que beleza. Porra, então, eu tô afim de fazer, porra. Eu pensei, cara, muito louco. Você de juiz, acho que ia ser legal. Não, é sério, porra, é diferente. Eu nunca pensei na minha vida que ia fazer o papel de juiz num filme. Porra, olha que... aqui, ô Silvio, ó, fala. Diga, o seguinte. Fala aí. Toma nota aí, PH Amorim. Peraí. Deixa eu dar uma nota aí. Como é que é o teu? PH Amorim. O meu é S. S. E o teu? PH Amorim. Peraí, o meu é Silvio. Silvio. E o teu é PH Amorim. Tá, peraí. Peraí, tô confundindo tudo, porra. Não, toma a nota do meu, porque porra. Eu quero que você me mande um textinho, um negócio qualquer, pra ter uma noção do que negócio é esse, porra. Peraí, anota aí, porra, você vai entender, o filme da Copa América, anota aí, Silvio, ponto, Luiz, o teu é arroba antes do PH, como é que é aqui? Não, meu, é PH Amorim. Peraí, porra, me confundiu, tem ponto, não? Anota aí, ó, o meu, Silvio, mas o teu não tem ponto, porra? Porra, caralho, tem depois.com.br. Porra, que eu tô ficando meio gagá, porra. Eu tô vendo, você vai dirigir um filme assim, porra. Porra, não, mano, o roteiro é fácil, porra. Até na Olivetti antiga, porra. Eu tô pensando aqui que esse negócio de e-mail... Manda pro meu e-mail, senhor. Porra, eu sei. Manda pro meu e-mail. Mas eu me... Amorinha... Peraí, porra, mas eu... Por que o meu tem ponto e o seu não tem, porra? Mas depois a gente resolve. Não, mas porra, eu não entendo. O meu tem Silvio, anota aí. Tá, Silvio... Anotou, Silvio. Anotei, Silvio. Silvio, ponto. Ponto. Luiz. Luiz, com S ou com Z? Porra, com Z, porra. Com Z, tá. Porra, tu não é jornalista, porra. Tá bom, Silvio. O teu é Luiz, PH, o teu é, anota aí, o teu, PH. PH Amorim. Mas não tem ponto. Não. Mas por que o meu tem ponto e o seu não tem, porra? Ah, não sei, caralho. PH cagar, Amorim. Então tá, peraí. Me manda um. Eu vou mandar o roteiro. Eu vou mandar, eu queria que você fizesse juiz. Sabe o Margarida? Sei. Porra, você vai fazer o Margarida, porra. O Silvio Luiz, acho que a primeira vez que eu vi ele imitando o Silvio Luiz, acho que foi nas Olimpíadas, se eu não me engano. As barbas do profeta. Acho que foi na rádio que ele imitou uma vez, quando o Silvio Luiz foi ser entrevistado. Eu não me recordo muito bem um dia. Ah, sempre foi sensacional. Alguma coisa relacionada a futebol, de narração, é o Carioca que faz o Silvio Luiz. Sim. Agora, outro, em relação ao Carioca, tem no, na parte da rádio, que eu acho que vai dar muita discussão, que é relacionado ao tempo que ele ficou afastado, que foi na época do Carioca Monge. Vocês lembram dessa época? Uma coisa, hein? Agora, eu tenho minhas dúvidas se aquele afastamento dele, da época de Monge, se foi uma coisa real. Eu acho que foi meio fake. Ah, eu não sei se o Pânico, né, fica o tempo todo bolando. Tem aquele lance da credibilidade do palhaço. Mas eu acho que para ele ter ficado afastado, porque o afastamento dele na época que ele virou monge foi idêntico depois quando a Sabrina também saiu, que fez aquele funk do É Verdade, ficou afastado e depois voltou. Eu acho que não, eu não acho que ele tenha virado Hare Krishna mesmo, não. Que naquela época até fizeram um vídeo dele vendendo umas coisas no sinal. É, então. Ah, eu prefiro não comentar, porque na época eu não tinha um contato tão... Como é que é? Sabe história dos bastidores e não pode revelar? Não, então, é isso que eu ia falar. Nessa época eu não tinha contato tão próximo, então eu, de verdade eu não sei a verdade. Pra mim, posso falar pra vocês que eu também pouco acredito que seja essa a real história. Aconteceu alguma outra coisa. Agora, o que é, eu também não sei. É só o que eu... A minha opinião. Mas aí eu não sei, porque na época eu tava mais ouvinte e só fã do que eu sou hoje. Hoje eu ainda conheço alguma coisa lá. Mas independente do que tenha acontecido, se tiver algum tipo de atrito entre eles, foi resolvido que ele voltou. Eu acho que ele foi operar hemorroida naquela época. Foi. Precisou de licença. Foi tirar a flor. Foi. Falou você, já que ele não vai dizer o que é, nós pode dizer que é isso e pronto. Agora, vocês comentaram aí da hemorroida, tem uma música que tocava na rádio, que eu não sei se até hoje ainda, de vez em quando o Emily ainda solta trilha, mas que eu particularmente acho graça, é uma bobagem, mas eu acho graça, que é uma trilha de rock, que eu não sei o nome especificamente da banda, mas é hemorroida. Hemorroida com flor. Nossa, é muito boa. Eu tenho essa música. Tá tocando de fundo aqui. O Big deve ter até a cueca também. Tudo é. Que é uma bobagem, é uma trilha, né, específica pro Carioca, que sempre quando era pra irritar ele, todo mundo começava a cantar. A trilha preferida é aquela que fica de fundo, ó. Pra mim é a mais legal de tudo. Põe ela aí, fundo aí, Diogo. É, conversar com essa música. Mas os Carioca tem umas trilhas, né? Pessoal, da rádio tem umas trilhas. Ah, de carnaval também é legal, né? Qual de carnaval? E a da Copa também. A taça do mundo é essa. Aí todo mundo conhece. É hemorroida. Acho que por muito tempo eles perturbaram com o Carioca com as trilhas. Não, e porque o trocadilho com música, eu sou uma pessoa que tem esse hábito maldito de estar ouvindo a música e ficar mudando a letra dela. E você fazer com couve-flor e hemorroida é uma coisa muito fácil, eu percebi. É bom que então, o Carioca também teve o jeito de homem, né, para assumir a hemorroida dele. Ele assumiu a hemorroida. O Pique também como... assumiu também, é normal. Cala a boca. Ele fez uma comédia, né, ele acabou zoando com o problema dele, né. O Carioca, ele ficava bravo e tal. Aí, agora, mais recentemente, ele resolveu assumir e falar que ele sente sem dor agora. Então, como eu já tinha essa experiência que eu sabia que não dá certo ficar bravo, eu já comecei a fazer a piada. Do começo. É. É verdade. Agora, eu não sei vocês, mas eu acho que de todos os personagens que o Carioca já fez na TV, Eu acho que o mais emblemático e quando começou a fazer muito sucesso, que a gente apostou muito, até no Panicast mesmo, a gente falou, que foi o Amaury Júnior. O Amaury Júnior. Meu amigo! Maravilha! Hoje o programa Amaury Dubo está sensacional, Cadê meu shotzinho? Sempre pros nossos convidados, ela, cachocinha e piroca. Eu posso até experimentar agora nesse aqui. Então vai no gargalo, então. É álcool puro. É o poder do demônio. Eu adoro a piroca. Jesus! Ave Maria! Ou será que o quadro do Amaury Dumbo terminou? Foi porque quase mataram o polvilho, foi? Na comida? Não, mas não terminou, não. Eles estão com bastante coisa e eles estão revezando. Que, tipo, uma parada e depois volta. Quadros, né? Volta. Acho que ele chegou num patamar bom agora, se começar a fazer isso. Porque nada mais vai enjoar. É. Entendeu? Então agora ele faz uma temporada de Jô, depois volta uma Gabi um domingo, no outro ela já não tá, tá um Amaury, no outro já não tá, tá um Jô, no outro já não tá, tá um Datena, entendeu? A Gabi era legal também, né? É, entendeu? Aí nada mais em Jô, vai poder usar eternamente. Porque a Gabi era legal. Não, mas a Gabi é o Ceará, a Gabi a gente tem que falar no programa do Ceará, tá? Calma, vocês estão antecipando o negócio. Mas o Amaury Júnior, eu acho que o ápice foi quando o Amaury Dumbo contou com o Amaury Júnior, né? É. Que o Amaury, uma coisa boa, né? Uma o coisa original boa, levou na boa, levou aquilo ali como um elogio, uma como diz, uma homenagem. Homenagem. Uhum. E a caricatura do Marvel de Carioca é uma coisa assim, eu particularmente acho engraçado, ainda tem a ajuda dos prateados... E aquela abordagem que é de artista, que é uma coisa padrão, né? Que eles fazem nas festas. E depois tem a degustação dos pratos. Que normalmente, se você estiver comendo alguma coisa, você, né, já dá um... É mais um prato delicioso, né? Cada final de semana. Mas um quadro também que era, não sei se o Carioca participou também, era do Da Hora da Morte, não era? Hora da Morte. Tiago, ele saía correndo pelas ruas. Isso aí, na Hora da Morte, todo mundo fez a Hora da Morte naquele elenco. Todo mundo. Tinha que gravar a Hora da Morte porque ela era o ícone da época. Então quando um podia, o outro fazia. O Carioca fez. Todo mundo fez. Muita gente fez. Pô, super legal, nosso Márcio. Podia voltar. Tinha, né? Nossa, tinha vários. Tinha vários. Gostava do Homem Tombo também. Escorregava sozinho, caía, velho. Tava andando do nada, derrubava a barraca do cara na rua. Ah, isso era legal também. Eu gosto da legal a musiquinha. Mas... Teletombo também. Ah, mas a gente tá falando do Carioca, né? A gente tá falando de coadjuvante. Pois é. Calma. Ah, mas tem quadros que fazem falta, né? Não, mas hoje o programa é só sobre o Carioca, o Marvel Lúcio. Vamos lá. Mas então, Matheus, você sobre o Carioca, tanto no programa da rádio, no programa da televisão, o que você acha que ele influencia mais assim no programa, na participação dele como integrante? Ah, eu acho que ele influencia mais nos personagens dele, né? As imitações. Tá sabendo dele. Legal. Tá sabendo legal. Ah, sei lá, cara. Sem palavras. Não tem um personagem assim que você gosta mais? Ou... O que eu gostei mais aí foi o Jô, né? O Jô Suado. Foi um dos que eu gostei mais aí, que ele imitou que mais tá certo. Tá na moda, né? Aham. Uhum. Não, eu vou falar um negócio que eu aqui agora, Big, sabe? Vou falar um negócio aqui que eu acho que... Pode ter gente que vai achar ruim. Mas eu acho, eu posso dizer, eu como ouvinte velho, chato... Eu também sou ouvinte velho. Que o Carioca na rádio, por exemplo, está completamente dispensável. É por causa do iPad, compadre. Por quê? O iPad, compadre. Por quê? Não, mas não é nem por causa do iPad. O que aconteceu? O Carioca agora é um homem de sucesso. O Carioca... Pai não, de família. O Carioca casou-se e meteu um boneco na mulher. Agora ele é uma pessoa de família. O que acontece? Porque o Carioca na rádio não é embasado nos personagens. Ele não fica... Agora ele faz vinhetinha, faz um negocinho. Mas ele não fazia personagem na rádio. O Carioca era um personagem da rádio. E o Carioca da rádio era o solteiro, passarrodo, chavequeiro, carioca malandrão, entendeu? E ele não tá fazendo mais isso. E vinha com a voz zona, emprustrada, pra cima das gostosas. Que mas lá, a última vez que ele fez não foi com a... Não, mas depois que ele casou e depois que... Ah, que... sim, não, mas é quando ele tava casado ele não fez com a mulher melão também? Doutor Machado, mas aí ele casou, ele teve que comer quieto. Não foi ele que fez, é os caras que ficam implantando, mas eles não tem mais aquele jeito, porque ele tinha as tiradinhas. É que agora ele faz os comentários mais sérios, assim, mas... É, ele parou, ele todo o tempo que ele fala, agora tô... Exato, agora não sei o quê. Então ele meio que perdeu esse brilho que eu acho que era o bom dele no programa de rádio. Em contrapartida, na televisão, ele é indispensável por causa dos personagens. Então, eu virou meio que um dois pesos, duas medidas aí, ele na instituição Pânico. Para mim, né? É, mas no geral, o Pânico, nós que eu considero que nós somos os ouvintes chatos, somos aqueles ouvintes... Filha da mãe veio com efizema pra essa porra. Olha, véio, dá um negócio. Calma. É uma catarrada. Mas então, no programa da rádio, o que sucede? O carioca, eu acho que o desempenho dele, como você citou, a respeito de antes ele fazia um papel de malandrão e dava em cima das entrevistadas. Eu considero que nós, ouvintes chatos, que não somos chatos. Somos aqueles ouvintes que o Emílio não gosta, que são aqueles saudosistas, que gostam do pânico da época do Carlinhos, do Mendigo e tudo. Mas a gente não consegue, vamos dizer assim, aceitar a mudança. Mas o carioca mudou de atitude justamente por ter casado, ter virado pai. E também são muitos anos na rádio, talvez a pessoa também não tenha saco. Eu estou falando bobagem. Não, mas a questão é que eu acho que assim, eu acho que no programa quanto na rádio, mas assim, mais no na TV mesmo, né? Eu acho que o carioca ele tá tendo um desempenho muito grande em relação assim a muitas pessoas. Ah, a assim, cobrança dele parece que é maior porque ele é a maior, né? Porque eu personagem, eu acho. O programa só é ele, então a gente tem aí. Ele tem mais assim, né? Mais cobrança, né? Acho que a cobrança pra ele, acho que a responsabilidade do programa Pânico é mais dele. Beleza, muito obrigado. Agora, no programa da rádio, não sei se todo mundo ouve de muito antigamente, da época que teve um episódio que o carioca namorava uma menina e aí passando, não sei se foi com Bola ou com outro integrante, viu o cartaz da menina numa casa de striptease. Ah, é, era chute, striptease, não, era aí ele ficou com raiva da mulher lá, que era namorada dele, e aí eles ficavam falando, é isso aí, na ducha erótica da Connection. É na Connection. Lembra desse episódio? Puta, é verdade. O cara tava todo apaixonado pela mina. Apaixonado contra pela o... mulher e foi... E o cartaz não soltando a franga. Tô soltando a franga lá no Santa Catarina, aquele dia. É, era história, do Xerótica. Isso aí, na do Xerótica da Connection. Caraca, desenterrou, hein? Teve esse episódio. Se for começar a ir mais pra trás, tem muito mais coisa a se falar do carioca, né? Então cite uma história antiga que você sabe, você de que é ouvinte antes, mais antigo. Ah, não, agora não, não então... vou falar. Ah, então não é. Vou começar puxando pela memória. Pô, eu sou um velho, Como chama a mãe do carioca, dona... Como chama? Donildete, caraca, Donildete é relíquia, velho. A Donildete, que quando eu fui pela primeira vez no Pânico, ela estava lá e eu fiz questão de tirar foto. Eu tive foto com a Donildete. Ué, eu fui na rádio. Tava a Donildete lá, mãe do carioca, uma lenda pra quem ouve o Pânico das Antigas, né? Sabe que ela sempre era citada. E também tinha aquela questão. Jeito tão carinhoso. Vamos ligar pra Donildete, vamos ver o que ela acha dessa situação. Exatamente. Teve uma época que o carioca, ele teve a sua sexualidade colocada em prova. Porque todo papel feminino, ele queria fazer. Então sempre tinha, na época que o Ceará era do Pânico, ficava aquela picuinha falando que era gay, que era viado e tal. E a Dona Ildete ficava muito revoltada com isso. Então, vira e mexe, o Emílio ligava pra Dona Ildete. E ela sempre, né, muito amorosa, muito, né, educada. Coloca um trechinho aí depois. Vou tacar a mão na sua cara. Cabeça. Pra ficar fazendo eu caçar os programas antigos, Lazareto. Mas a Dona Ildete, ela comparecia de vez em quando na rádio, né, quando ia visitar o filho. E o Emílio de vez em quando ligava para ela, né, para saber a opinião dela, igual o Cebola falou a respeito de alguma coisa. E ela também faz parte, né? Agora, outro membro da família que eu acho que pode ser citado nesse perfil aqui do Carioca, que é o Carioca Louco, que na época que o... É o Pica-Pau Louco, desculpa. Na época que o... Ah, não é o irmão do... O primo do Carioca? É o irmão. Na época que o Carioca ficou afastado porque virou monge, então eles recrutaram... Colocar um paraguaio, né? É, colocaram o Pica-Pau tipo, Louco. Estamos tirando vocês de trouxa, vocês não vão perceber. E ele colocou o Pica-Pau Louco, que é o irmão, pra substituir. E ele ficou ali durante um tempo e o cara era pirado, né? Assim, sempre. E quando... foi alguns meses, legal, né? Foi. E ó, teve um tempo que ele apareceu, não? Teve um. Esse ano ele apareceu no programa, na rádio, não foi? Se eu não me engano. Não sei dizer. Não me enganei. Toca o barco aí. Mas o Carioca, ele envolveu ali no trabalho dele, a mãe dele aparecia de vez em quando, o seu Betinho também, que é o pai, de vez em quando era citado no programa. Seu Betinho. Ferro velho, compadre. É, e a Dona Ildete é conhecida como cimenteira, né? É cimenteira. Não é porque tem uma cadeira de moço. Não é porque eles têm a família tem uma como não chama? Igual de material de construção. Material de construção, exatamente. Entregava tijolos, o nego roubava o caminhão. Era uma pedreira, né? Agora, se eu não estou enganado, vocês me corrijam, o Carioca, ele era da Jovem Pan do Rio e depois foi para São Paulo. Eu não sei. Porque não sei essa informação. Não sabe? Bom, também não. Então... Ninguém sabe, mas que eu me recordo de história do próprio Pânico, ele fazia parte da Jovem Pan do Rio e depois ficou um tempo e veio para São Paulo e começou a participar. Mas, bom, vocês me ajudam, pô. Eu tô tentando ler aqui as coisas que tá acontecendo. Beleza, muito obrigado. Que coisa que tá acontecendo? Vocês estão desfocando do papo. Ele veio da Antena 1. É, eu tô vendo que o outro escreveu o que Rodolfo. Antena 1? Esqueci que ele veio da Antena 1. Que Antena 1? Ô, coloca o Resende aí. Vamos voltar pros Carioca? Não, eu tô querendo saber cadê o Leandro aqui pra colocar ele. Ah, manda o Leandro te catar. Vamos voltar pro Carioca. A gente quer falar do Carioca. Ah, meu, Samir, nem pra tão on, né? Alô? Alô, tá me ouvindo aí? Nossa, só de madrugada. Madrugada? Nossa! Tá dentro legal. Só de madrugada. Só de madrugada, de madrugada. É, parece a palavra errada, né? Tudo! Meu, essa é uma das coisas que mais me faz rir, você acredita? Ó, eu coloquei o Leandro Rezende aí, vamos ver se ele vai. Cadê? Leandro se rende. Cara, velho, vocês não lembram, velho, do momento Susana Borne, velho, do Carioca imitando aquela cantora lá? Nossa, muito bom, muito cara, bom. Cara, ficou show de bola, velho. Depois Susana, depois. É, como que é o nome da mulher lá? Susan Boyle. Não, Susan Boyle, olha lá. Susan Boyle. Susan Boyle. Susan Boyle, aquela agora, boy. A Susan Boyle, o esquema era mais ou menos o modelo daquele quadro do Homem-Aranha Gay, não era? Era. O estilo. Era. Homem-Aranha Gay. Ai, ai, minha coluna, minha coluna, minha coluna. Ai, dançar. Que se ferrou. Agora, a propósito, o Carioca era o Homem-Aranha Gay, não era? Era. Eu não sei, eu acho que ele fez... Ele era igual a Hora da Morte. Não, mas eu tô falando fez, assim, se você... O Jorge Barbosa tava lá ainda, fez também. Não, porque se você pegar os vídeos daquele Homem-Aranha Gay e reparar na barriga, é a barriga do Carioca. Nossa, a barriga era igual. Legal. Mas pochete. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que já não era o Carioca, não. Era outro cara. Eu já vi esse cara, mas eu esqueci o nome dele agora. E também não era o Jorge Barbosa, que o Jorge que fazia a Hora da Morte, mas o Jorge já tinha saído já. Eu não lembro, mas era outro cara. Ué, uma coisa engraçada, o Carioca era o Bigode Estranho. Quem? Bigode Estranho. Ele que ficava no extintor, no extintor no quadro Jornal ao Contrário, vocês nunca repararam, não? Não, o Jornal ao Contrário era o Emílio Povilho. Então, mas tinha um cara do... Caralho, que golaço do Palmeiras, velho. Não, vai. Porra, vai. Anticatarse? O outro que tá prestando bastante. Nossa, velho, deu até um negócio agora, deu até uma tontura. Vou tirar você da conferência, viado. Beleza. Beleza, muito obrigado. Nossa. Ai, meu Deus. Não, não, vai falando sério. Vocês nunca reparam. O cara tá falando caralho, velho. Valeu, obrigado, Cebola. Edita aí depois. Ai, meu Deus. Não, ô galera, não, mas falando sério. O bigode estranho. Então, ele era o bigode estranho, que ficava no extintor no quadro Jornal ao Contrário, velho. É, não tem que olhar no YouTube pra relembrar. É, bigode fino, que bigode estranho, bigode fino. Cara, assim, eu acho que assim, eu acho que o Carioca, o Robaldo Esper também ficou muito legal também, trabalhou bastante. É. Ah, o Carioca tem uma performance muito boa pra encarnar um personagem. É muito, ele faz, fica perfeito. É, ele tem uma facilidade muito grande. Ô Big, você que tá direto no de vez em quando vai na rádio, você já viu o filhinho do Carioca? O Nicolas, compadre. Não. Não? Ele não leva um menino na rádio, não? Eu conheço a Paola, né? Mas um menino eu nunca vi, não. Não, mas aquela imitação do Carioca, o Caetano Veloso ficou muito massa, né, velho? O bicho é 10. Bom, continuando, igual o Cebola mencionou a respeito da Susan Boyle, o Carioca deu um tic-tic ali na coluna na época, né? Que ele foi fazer um... foi descer até o chão. É. Mas é verdade mesmo? O Carioca sabe dançar aquilo ali mesmo? Ou é outra pessoa que dança? Ou é ele mesmo? Isso aí, né? Aí você... Ou é edição mesmo, ou é edição do programa mesmo. É uma coisa assim que eu fiquei assim meio na dúvida assim uma vez. Que eu falei assim, pô, com tanta coisa no corpo, com e tendo uma performance daquela que ele tá tendo de dançar, pô, se ele dançar aquilo ali mesmo ali, eu tiro o chapéu pra ele. É, como o Rodolfo citou, acho que é meio difícil o editor conseguir fazer o cara dançar, né? Não, mas é então, mas será que não é uma... Pode ser que role o dublê, né? Não, mas é isso, entendeu? É que nem aquele Kim que faz o repórter corujinha lá. Aquele repórter corujinha lá, pra mim, deve ser o... Não, a gente tá falando do Carioca, perdão. Vai. Agora fala, quem que é o repórter corujinha? Não, deixa quieto, a gente tá falando do Carioca. Beleza. Beleza, muito obrigado. Então aqui agora chegou o nosso amigo Leandro Rezende. Bem no meio do Panicast, aqui, tudo bem, rapaz? Tudo bem, como é? Tranquilidade? Tranquilidade? Cadê? Quem tá aí? Oi. Tá me ouvindo aí? Não. Ô, Rezende, você tá bom, Chuchu? Cara, deixa eu te falar, esse microfone tá bom, cara? Tá não. Bom, dá pra participar. Ah, então. Tá parecendo que se você tá sair de dentro do pinico, é capaz de ficar melhor. Não, mas é melhor participar assim do que não participar. É porque esse microfone que eu peguei emprestado, cara. Eu não tô em casa, fica complicado. Não, tem não, problema não. Porque ele foi sequestrado e ele tá com o notebook. É, sua mãe me sequestrou e me fez escravo de sexo dela. Sua mãe. Credo. Ah, fala aí, viado. Travou. Ô, Leandro, tá me ouvindo direitinho? Tá de boa, cara. Tudo bem, certinho, certinho. Eu tô preocupado, tá bom. Porque... Não, tá bom. Leandro, então... Tá parecendo o comandante Hamilton falando. O comandante Hamilton. Olha, o Kerry Vazes agora, cara. Trânsito aqui do estado do Goiás. O Kerry Vazes, melhor repórter aéreo do Brasil, Kerry Vazes. Me manda imagem, Leandro Rezende, me manda imagem. Olha, cara. Aqui tá muita chuva, o trânsito tá muito complicado. Vou trocar de setor agora que parece que tá tendo um assalto ali na Zona Norte. Eu tô indo pra lá, você me dá um minuto. Olha, eu quero que você siga, me dê imagens aí do carro desse vagabundo. Esse vagabundo. Ordinário. É uma coisa, o pessoal fala que eu fico bravo. Que bravo o quê, pô? Me ajuda aí, por favor. Ah, bom, ordem! Ordem! Ó, Leandro, então, o que cadê acontece? Cadê o sininho? Trim, peraí. Então, olha só, hoje estamos fazendo aqui o perfil do Carioca, o Marvelous. Nós já citamos aqui alguns personagens dele na TV e no rádio, mas eu quero saber a sua opinião, alguma, como diz, observação sobre o Carioca na rádio, na TV, o que você acha dele, se você não gosta dele, se você odeia. Cara, pra ser sincero, bicho, eu acho que o Carioca, ele é um dos mais talentosos do grupo, cara. Ele é um cara que começou, assim, não com muito, não apareceu tanto no início, mas ultimamente ele que vem salvando muita coisa no punk. Ele sempre, tudo que dá pra ele tá imitando numa boa, tá bem. O Jô Suado agora, pra mim, é um dos melhores papéis dele até hoje. Também acho. Mas igual o Big mencionou que na rádio ele não tem sido assim tão importante quanto antigamente, justamente por causa que ele, nos primórdios, ele fazia aquele papel do garanhão e tentava conquistar as entrevistadas e tudo, e hoje em dia, como já é um pai de família, casado, que ele entra mudo e sacalado e não tem muita participação no programa da rádio, justamente por causa dessa situação dele e por causa do iPad com pad, né? Não, eu acho que quando começou a ter que colocar o leite da criança em casa, ficou mais difícil, né? Ele levou a coisa mais a sério. Não, mas, e outra, tem... Mas uma coisa, uma opinião que eu tenho sobre o rádio, sim, que o rádio não é mais pra esses caras que tá na TV, os top, entendeu? É pra Amanda, pra esse... Pro Evandro também, que não tá tendo muito destaque na TV mais, é mais um rádio. Então acho que tem uma separação. O primeiro time tem mais. Se mostra mais na TV. E o segundo time mais na rádio, que é o Dejo, o Evandro, a Amanda. Sabe, até mesmo o impostor, às vezes aparece. Ele tem mais participação no rádio do que na TV também. A gente tá falando do Carioca ou do Integrante? Ah, eu tô fazendo um comentário, Cebola, do que eu acho entre os dois programas, entendeu? Por que o Carioca não se mostra tanto na rádio? Porque na TV ele já tem um destaque considerado, então... Entendi. É, lá ele tem que se preparar mais pra TV do que pra rádio, por isso que eu acho que ele deu uma sumida, né? Tá dando mais a dedicação, né? Tá dedicando mais a um lado do que pelo outro. Ele é mais exigido. Ele é mais exigido no programa, entendeu? Porque tudo que você pede pra ele, assim, vai lá e imita fulano, ele imita. Imita a Dilma, ele imita. O Lula, ele imita. O Silvio, ele imita. O Jô Suado, ele imita. Então, o cara, ele é o coringa do programa. Então, ele é mais exigido no programa da TV. É a minha opinião, né? Mas... É, foi isso que a gente comentou até, né? Que ele é um dos mais, assim, requisitados, né, em termos de trabalho mesmo, né? Parece. Ele, pra mim, foi o cara que mais teve crescimento dentro do grupo do Pan, entendeu? Ele, pra mim, ele teve uma evolução muito grande do início até hoje. Por isso que ele tá nesse patamar hoje. É, sim. Agora, a gente já falou... Eu acho que hoje a dupla indiscutível é ele e o Povilho junto, né? Grava. É, mas o Povilho, ele já entrou... Ele já veio com certo destaque. Ele já se mostrou bom, entendeu? E o Carioca não. O Carioca teve que vir cavando esse espaço dele de pouquinho a pouquinho. Hoje ele é o top dele. Então, qualquer hora eu ia fazer o programa sozinho, mas é 10, né? Nossa, Bola, você é 880, né, cara? A gente tá falando uma coisa e tá levando outra, cara. Você tem que deixar um pouquinho de ser trouxa, né, velho? Ô, louco! Tá vendo? Você acorda uma bistecada no outro também? Já entrou dando uma cotovelada, véio, na boca. Levanta da cadeira aí, põe a chapa no lugar e senta aí. Agora eu só queria aqui fazer imaginar uma situação que é a seguinte: nós já mencionamos aí da história do Carioca na rádio, depois surgiu o programa da TV, mencionamos alguns personagens que ele fez no programa da TV. E agora eu quero fazer aqui a gente imaginar uma situação hipotética que é o Pânico Acaba. Onde... Ô, Cebola, desliga esse celular. Beleza, viado. O outro vai atender o telefone. Então eu quero que a gente imagine aqui uma situação hipotética que é a seguinte. Supondo que o Pânico acabasse hoje, aonde que o Carioca trabalharia? Big, onde você acha em que ele trabalharia? Em qualquer lugar. Não, mas você acha em que qualquer lugar. Ele iria pro Zorra Total? Nossa, não, ele tem capacidade de trabalhar e fazer humor hoje em qualquer programa PGM que está no ar no Brasil. Se ele tiver que ir pro Zorra Total, ele vai saber fazer aquele humor vagabundo do Zorra Total. É isso que eu tô dizendo. Por capacidade. Agora, pra onde ele iria, eu não sei. Porque, assim, não tem outro formato no Brasil que siga a mesma linha do Pânico, né? Mas, por exemplo... Legendários é forçado. Ele poderia ele fazer faria. Aquelas imitações dele na Praça Nossa. Tem o CQC também. Não, você sabe onde eu acho mais fácil de um carioca se alojar por causa de imitação e disquete e dessa coisa? Na MTV, cara, com o pessoal do comédia. É mais, é acho que tem mais a ver do que qualquer outro programa de humor que tenha no ar no Brasil hoje que ele poderia ir. É o que eu falo, capacidade ele teria de entrar em qualquer um, mas ele não faria. Tá matando o cachorro. Tá matando o cachorro. Olha, olha, olha. Rapaz, molestando uma cadela. A vinheta tá denúncia. Qual vinha de denúncia? Denúncia jeans? Olha, outro. Caroto abusando sexualmente de uma cadela no fio da. Me põe imagens, me põe eu imagens. Eu quero imagens tá? agora, eu quero imagens. O garoto chamado Cebola, que o senhor olha pra ele e você chora. Abusando, tá abusando. Olha que barbaridade, um absurdo. Tá molestando. Vai, ela. Segue o bagulho. Aqui, mas então chegamos à conclusão de que, carioca, né? De que o carioca ele é tão talentoso que ele poderia trabalhar num CQC, no Zorra Total, na Praça Nossa. Ah, eu acho. Fala aí, Leandro. Não encaixa muito não, viu? Porque o modelo é mais agressivo do que desses outros. Então, eu acho que não faria porque não encaixa, mas... Mas ele é muito ele assim, ele conseguiria fazer. É, na verdade, ele conseguiria fazer tudo. O pessoal não ia aceitar muito bem, eu acho. Por exemplo, ele indo pra um CQC metendo terno lá, não dá, o negócio dele é fazer personagem, cara. Só que isso não ia ser muito o perfil dele. Mas ele sabe ser irônico. Exatamente. Né? Do que no Pânico. Então, ele sabe, mas o pessoal não aceitaria bem. Agora, eu acho, por exemplo, vamos supor que o Pânico dá um plim e some, se ele fosse pra um comédia MTV, ele ia levar o comédia pra primeiro lugar. Agora, tem a questão... Ele ia chegar lá eles fazem as sketches, lá eles inventam os personagens com os nomes... Pô, igual cara, mais o Fábio Rapinho, ele entra do Pânico e foi pra lá. Ô, Matheus, mas nessa questão aí que você mencionou de não ser perfil, eu discordo um pouco porque a gente tem a seguinte situação. O Carlinhos, o mendigo, ele era do Pânico e ele tá no show do Tom. E o que ele fazia no Pânico era um humor assim, mais agressivo. E agora ele tá fazendo humor pra família brasileira. Então a questão é da pessoa se adequar aonde ela tá trabalhando. Entendeu? Então, tá, sim. João, mas quanto tempo o mendigo demorou pra chegar a esse patamar? Não, sim. Outra coisa, assim. Hoje em dia ele não tem a mesma... Ele se matou. Ele artisticamente se matou. Não, pode falar aí, Leandro. Não, então, acho que o mendigo levou um tempo pra se adaptar a esse tipo de humor e também... O cara não tem a mesma... Não é bem visto como era no Pânico, entendeu? Então teve uma diminuição também do que ele fazia. É igual o Big falou, ele se matou, realmente ele se matou. Artisticamente ele se matou. Ele matou o personagem dele no ápice. O mendigo foi na Fazenda. O ápice dele na Record foi a Fazenda. Depois da Fazenda ele foi sumindo um pouco. Foi a história da família. Nem foi por causa do humor, foi por causa da história da família dele, de tudo que ele passou. Ele teve um puta de um caminho errado, na minha opinião. Então eu acho que o Carioca é pra se adaptar em CQC, Zorra Total, Fábio Rapinho também. É errado, porque não é o mesmo tipo de humor. E outra coisa também, cara, lá na MTV já tem um cara que toma conta, que é o Adnê, cara. Pô, Carioca lá é suicídio profissional também. Ah, eu acho. Eu na questão formato do programa, entendeu? Quando você assiste o PM fechado, o que que tem no programa? Lá no caso do Anel, que chega um pouco mais próximo do Pânico. O cara faz sketch na rua, faz... personagem, põe as perucas tortas, inventa nome. Isso, porque eles são o mais próximo que tem do Pânico. Você não tem isso, você quer ser. Você não tem quadro com personagens, assim, caricato, entendeu? Esse humor mais agressivo mesmo, de paulada, de frase pesada, de... Não tem como se pastelão, manter né? a porque, mesma tipo... coisa. Porque, querendo ou não, o público é outro, acredito. Então, não dá pra levar alguma coisa que é igual pra um lugar que não tem nada a ver. O Carioca, o humor é de zoação, é tirando sarra do amigo, é de zoação. Exatamente. Mesmo. Já o CQC já é uma comédica social, política, entendeu? Mas a gente viu uma zoação do que tem na televisão brasileira. Então, eu acho que o Carioca... Ele tem um perfil da comédia MTV, mas só que lá ele seria suicídio profissional, Porque há pessoas também que fazem o que ele faz no Pânico. Então mas seria sim. uma concorrência. Porque, Olha. Tipo, o que eu tava falando, ele não ia ser tão bem visto, igual no Pânico, se ele fosse para outro programa. Tipo, o Fábio Rabinho, ele foi pro pra comédia, MTV. Ele foi pra MTV, na verdade. E ele não vai ser tão bem visto. É, mas ao sempre contrário, vai ter, Matheus, sempre vai existir aquela comparação. Desculpa, Big. É, mas ao contrário disso aí, o Rabin nunca foi do Pânico. Haha, Rabin. Rabin não deu certo, foi nada. Nem sei como é que ele tá sobrevivendo. Não, ele já andou, ele não fazia o da madruga lá. Ele tentou ir pra lá, mas ele... É, mas não ficou... Foi sucesso? Foi bonzinho não. pra segurar mas, o negócio. Mais ou menos. Mas não deu certo. Tentaram fazer várias coisas com ele. Ele foi pra rádio, também não deu certo. Só que ele se ligou. Que aquilo não era o formato dele. Ou os caras fizeram ele se ligar com o belo do pé na raba. E aí ele foi. Lá no comédia eu já acho que ele tá bem melhor. É. Bem melhor. É, no comédia tá sendo bem mais visto lá, né? Agora, que eu mencionei nessa hipótese dele sair do Pânico, isso aí eu acho que é só uma questão de imaginação, porque, por exemplo, eu particularmente nunca achei que o Hermes e Renato ia sair do Pânico. Oh, perdão, Tom. Nossa, tá sabendo legal. Eu nunca achei que o Hermes e Renato ia sair da MTV. Então, pra do fazer mesmo o padrão jeito, da mecânica. Pra fazer um quadro na Record com o Marcos Mion, um programa pra família brasileira. Também não imaginava isso. Do mesmo jeito que eu também acho que o Carioca nunca vai sair do Pânico, mas né, a gente não sabe o que acontece amanhã. Mas, alguém imaginava que o mendigo fosse sair? Ô, João, você frisou bem, uma possibilidade. Querendo ou não, há essa possibilidade. Agora tem aquela questão. Eu me lembro muito bem de quando o mendigo saiu do Pânico, que a gente falou que ia acompanhar ele na Record. Mas eu acho que, assim, ele perdeu mesmo os fãs que acompanhavam o Pânico. Acho que não acompanha o trabalho dele na Record. Não acompanha. Claro, não acompanha. É, eu falei, ele artisticamente ele se matou, ele acabou. Ele matou o principal personagem dele no áudio. O mendigo ele tava cagou no personagem. Mas ele cagou e sentou em cima. Se pois o é. Carioca fosse pra outro programa e pudesse levar os personagens dele, eu acho que ele ainda segurava um pouco mais, mas ele também perderia um pouco o brilho se ele não acertasse pra onde ele ir. Ele daria uma cagadinha. Porque provavelmente, assim, vai, ele pode fazer todos os personagens, até porque são domínio público os personagens dele. É o prefeito, é o Jô, então isso aí ele pode fazer em qualquer lugar. Uhum. É o Carioca, é bom. Tudo bem, mas se ele vai pra um Zorra total, ele não pode fazer o Jô falando as coisas que faz na RedeTV. Então ele ia perder também. Ia entendeu? Perder todas as credibilidades. Isso analisando os quadros de TV, o quadro do mercado como tá hoje no mercado de programa de humor. De fato. Eu tô analisando ele todos os programas que existem hoje. Agora, de repente, criar um novo programa aí que ele pudesse fazer do mesmo jeito, eu acho que ele segurava a onda. De fato, onde que ele tem mais perfil pra entrar seria na MTV, fazendo um comédia MTV, mas ou alguma coisa que ele mesmo tocasse sem interferência de outros, assim, só pra fazer uma parceria junto com ele. Se juntasse ele e o Ednei, seria duas pessoas caso que tinham capacidade de gerir o programa. É, um caso de uma MTV, eu acho que ficaria muito próximo pelo fato da liberdade de linguagem da MTV. Entendeu? De ser um negócio mais jovem, dos caras meter um palavrãozinho aqui, um ali. Porque quando entendeu? Entra nas grandes emissoras, ele ia poder falar as mesmas bobagens. Fica restrito a fazer aquele molde, fazer... né? É, as grandes emissoras têm um politicamente correto. 78 anos, entendeu? Então, aconteceria o que aconteceu com o Carlinho. Nossa, Marcos Mion, meu sonho é comprar a MTV. Beleza, hein? Aí um cara que eu gostava pra cacete. Nós vamos fazer o do Marcos Mion também, o programa? Né? Agora vamos aqui só fazer um momento memória. Agora um de personagem que eu sei que a gente não vai fazer o programa é o Davis, porque ele não tem perfil. Ah, não. Não, vai ter. Nós vamos fazer um programa de cada integrante e um dos secundários. Nós vamos listar os secundários, vamos citar também os ex-integrantes. Agregados. Exatamente. Pô, eu gostava da Carol Martins. É, esses Martins. Esses. Carol Martins. É Carol Martão o nome da mulher. Carol Martins. Tá vendo, cara? Esses que já foram parte do Pânico. Não, escreveram errado aqui então. No específico, a gente vai citar. Não, escreve Martins, mas é Martã. Nossa. Mas vamos fazer aqui, cada um dá uma opinião a respeito de um momento do Carioca, ou no Pânico da Rádio, no Pânico da TV, que você gostou. Leandro Rezende, um momento, assim, uma história. Do Carioca, num Pânico. Cara, é complicado, porque ele participa de tudo, velho. Mas não, eu acho... uma coisa que você acha que é... Acho que assim, o engraçado, que foi uma coisa meio sem explicação, assim. Apesar que a gente, por viver mais, a gente tinha algumas explicações, foi quando ele virou monge, né? Acho que foi um fato, assim, que... Ah, você gostou? Assim, foi assim, um marcante, João, eu tô falando. Então, que ele desapareceu um pouco e aí veio aparecendo aquelas coisas de monge, careca, o cara deu um tipo lá, entendeu? E ficou desse jeito. Então, acho que foi assim, uma coisa diferente. A partir daqui lá que ele foi tendo uma evolução, cara. Na minha opinião, foi esse o momento, assim. Eu acho. Um momento que eu te coloquei na roda, mas também vou me colocar na roda aqui, que é um momento que eu acho que é lembrado por todo mundo que ouve o Pânico na rádio há um tempo, que é o que a gente já mencionou anteriormente, né? Antes de você entrar, que foi do fato da namorada do Carioca ter sido descoberta lá no, é isso aí, na ducha erótica da Connection, que ele descobriu que a menina dançava. Descobriu a mina dele. Mas em relação à imitação mesmo, eu acho que o Dumbo, quando começou, eu gostei muito e até hoje acompanho, assisto vídeos no YouTube e acho bem legal. Você, Cebola, o que você tem a dizer a respeito de um quadro, de um momento? Pô, um momento legal mesmo, assim, que eu gostei do Carioca foi o... Ah, foi as... Ah, deu branco. Pô, é esperado, né? Nossa, você, Cebola. Cara... Você pode esperar tudo, né, cara? Não, assim, o quadro, assim, o negócio dele, assim, o personagem, um quadro legal dele, assim, que eu gostei, assim, foi o Lulu Santos. Pra mim foi o que marcou muito, assim, o Lulu Santos. Veio. Porque foi engraçado, entendeu? A pessoa tenta ali... Que gostou. Ô, bola! Aí o... Serginho Grossman também foi bacana, também Ronaldo Esper também foi... É um só, é um! Entendeu? E também ajuda, o... cara, por favor. Na rádio também, assim, o que me marcou foi um programa que foi com a Mulher Merlão também, né? Que ele se soltou, deu uma se soltadinha, assim, pra cima dela, assim, também foi legal também. Que aí ele falava assim, sou um homem casado, a mulher vai escutar. Dá uma arregaçada na pirola. Foi legal, assim, eu gostei desse programa que ele fez com a Mulher Melão, da entrevista da Mulher Melão, foi bem marcante. Na rádio. Tá certo. E você, Matheus? Ah, o que marcou e vai marcar pra mim, eu acho que você vai favoritismo mesmo, vai ser o Jô Suado, velho. Tô gostando demais. Ah, o Jô é bom. Você também gosta do Jô, Big? Você acha que é um. Foi notório no trabalho dele? Não, eu acho que é um ponto ápice do trabalho dele para todo o grande público. Meu momento favorito era as tretas com a Kupfer. Mariana é muito 1900 e nada. Aquilo era bom demais, cara. Era uns arranca-rabo, tão filha da mãe. E na época eu não sabia que tinha todo até uma pauta por trás, um combinadinho, né? Na época eu ouvia acreditando piamente. Era o que marcava muito. Agora, eu acho que o Jô vai ser o Jô é a martelada do carimbo do... Ele é o foda, sabe? Da carreira dele. E você, Karina? É. Alguma consideração? Ah, eu também, meu. Eu gostava muito da Susan Boyle. Nossa, a gente já sabia o que ia acontecer, mas eu sempre achava demais, assim. Eu sempre me diverti muito com ela. Quando ele fazia a Susan Boyle. Mas agora com o Jô, eu acho que esse quadro aí do Jô vai durar um tempinho ainda, viu? Tá muito, muito foda. Cada domingo, o beijo do gordo que ele imita, assim, beijo no forno, beijo no rodo. Beijo no morto. É, que ele falou no final, né? Beijo no forno. Eu acho legal essa... Beijo no tronco. Eu acho legal que eles fazem umas piadas. Eles fazem umas piadas que é só pra eles rir mesmo. Ele fez o beijo do sogro semana passada. Aí levaram o Dr. Machado, ele dá um beijo no velho. Eu ri, uai. Então, eu faz umas piadas que é só pra ele. Você fala, meu, é humor interno. Né? Muito idiota, assim, mas é muito engraçado. Uma coisa que eu queria também nessa imitação do Jô Suado também é que ele trabalhou muito pra chegar no que tá hoje, né? Um bom agora tempo que ele foi estudando. Da benção do Jô Real, né? Ah, o Jô... O Jô, ele não chegou a falar nada a respeito da imitação ainda, não? Chegou? Chegou, falou. Falou aonde? Falou, já a gente volta. Vai dormir, pô. Nossa. Vou te tirar da conferência, viado. Dá uma arma. Aqui, mas a gente ainda não mencionou... Arma de choque pode andar, né? A gente ainda não mencionou que eu acho que é uma imitação notável e é uma dupla que eu acho que tem uma sintonia legal, que é quando o Carioca imita o Ronaldo Esper e o Ceará imita o Clô, que eu acho que fica legal, assim, os dois, quando vai fazer alguma pauta. Era muito bom, era muito bom. É verdade. Ah, o Jimmy, o cara do Big Brother também, o que é Jimmy, será o nome dele? Jean? Serginho. Não, é, Serginho. Ele, o Ovilho, fazer o Serginho e ele o... Alô, aquele lá, o... O Bicésar. Ah, o Bicésar. Bicésar, isso, o Bicésar. Foi um grande... Aqueles dois também se deram muito bem fazendo aquela imitação, cara. Que é uma muito imitação que tem um pouco de prazo de validade, né? Porque depois que passa o Big Brother e passa aquele ápice, não tem mais por que imitar. Mas tem que ficar renovando mesmo, mim... senão cai na mesmice, né, então, cara? Pra mim essa aqui é as boas. É, pra mim essa aqui é as boas, porque o cara tá sempre mudando, você não enjoa nunca. Uhum. E tipo assim, se agora tiver uma piada que caiba um Bicésar e ele me mandar, ninguém vai achar, nossa, mas já foi essa. O personagem é bom, ele usou bem, no ápice parou. Porque o Big Brother passou, o Bicésar não é mais porra nenhuma. Mas o personagem ficou quente ainda, entendeu? Dá pra usar de novo. Vai que o Bicésar faz alguma caca, aí ele então, tá o cara de novo, aparecer. Voltando aí do começo aí, quem quiser saber mais aí do fã clube, é só seguir a gente aí no Twitter, arroba programa Pânico. Mas com beleza, dois é Merchan. É o Merchan que eu tô fazendo. Eu não entendi quem foi que falou. Era no final o Merchan, Matheus. Na hora da despedida, o Jonathan te dá um vai espaço. Nossa. Não, mas tudo bem. Vai chamar, você mas fala. Tudo bem, você corta. Não, beleza. Ó, eu acho. Sim, diga. Eu acho nada, porque eu cheguei atrasado, então não sei o que tá falando. Então continua. Não, fala o que você ia dizer agora. Não, era isso mesmo. Tem gente que tá aqui desde o começo, tá tão perdido quanto você. Ava! É brincadeira. O Cebola, independente da situação, ele é sempre o mais perdido. Cara, o Cebola é acesso, né, cara? Então você não pode dar muito moral, né? Gente, agora em relação às imitações que ele faz, uma coisa que eu não entendi foi o seguinte. Quando o Pânico fez aquela campanha lá do Renova Silvio, que o Silvio Santos tinha proibido o Ceará de imitar o Silvio Santos e tal, que eles tiveram que ir lá participar do Qual é a Música, que foi, né, a Sabrina, o Emílio, o Vesgo, o Carioca e... quem mais? Samambaia? O Ceará. O Ceará, né? O Carioca foi vestido da... como chama o nome daquela cantora que ele foi vestido? Vanusa. Não é Vanusa, não. Ele foi vestido de... ele foi travesti de uma cantora. É, ele não lembra o nome da cantora. Acho que é Maria Bethânia. Bethânia. Maria Bethânia é o... Não me toque em mim. Cara. Não me toque em mim. Mas qual que é a cantora? Vocês lembram desse episódio? Não. Deles no Qual é a Música, gente? Ah, eu lembro aí. Com o Silvio Santos e... eu não lembro o que o outro tava vestido. Não, é isso que eu fiquei pensando na época que eu pensei que ele tem tantos personagens... E ele foi com um personagem que não tem nada a ver. Eu esqueci o nome da cantora. É uma cantora dessa, sapatão aí, da MPB. Ana Carolina, isso. Então, o Carioca tem muitos personagens. E foi de Ana Carolina. Não, assim, era uma oportunidade de ver ele, outro canal e tudo. E ele foi de Ana Carolina. Não tinha nada com nada. Ah, mas é porque tinha a ver com cantar, né? Ah, porra, agora depois de anos que você Nossa, me... Acho eu que porra, é por isso. Era isso. Mas assim, ele podia ter ido de Lulu Santos, ele podia ter ido do Sidney Magal, não, como mas ele chama? Tinha que ser mulher, né? Porque já tinha três homens do lado, né? Ah, é porque ele tava no time da mulher, é verdade. Cara, eu sou muito lerdo, depois de anos que eu fui... É igual o seu computador, viu, Jonathan? Precisando trocar o processador. Ai, tá bom. Não, agora que você me falou que eu atentei que era por causa dos times das mulheres. Porra. Ei, pode tentar. Não é verdade que no time das mulheres ficou a Samambaia, a Sabrina e o Carioca. Mas é aquela imitação... Isso já é um humor interno já, né? Pra meter o Carioca no time das mulheres. Mas aquela imitação foi ruim. Ela pensava com o Porquinho mesmo. Não, eu sei, mas tô falando assim, a oportunidade de ver o cara em outro canal. Eu acho interessante quando tem essa... Porque no Brasil tem meio estigma de que se você é de um canal, você não pode ir no outro. É, tem entre as grandes, né, Jonathan? Porque igual, a MTV cede personagem pro Pânico. Sim, mas tô falando assim, quando... Igual no caso da Rede TV SBT, não é todo dia que você vê... Ah, não sei, igual a Hebe foi pra Rede TV e o pessoal vai na Hebe por causa da importância que ela tem pra televisão brasileira. Mas não é uma coisa assim, né? Você não vê, né, seis integrantes do Pânico em outro canal. Naquela época eu achei interessante, mas eu fiquei pensando que ele tinha, né, capacidade de fazer outros então, personagens. Mas Mas aquilo lá tudo foi por causa do interesse do Silvio Santos em trazer o Pânico pra SBT, né? É, não, mas é justificável. É justificável. Mas obrigado, Big, por ter me tirado essa dúvida depois de anos. O cara é um jumento, não conseguia saber que por causa que tinha que cantar isso. Não, não tinha pensado, não tinha me atentado pra esse, pra esse detalhe. O cara não tava dormindo direito, com a dúvida. É, mas tá bom. Ai, ai. Então, acho que é isso, né? Alguma consideração final a respeito do trabalho do Carioca como um todo, com observação? Ele assim, é um gênio. É um gênio? Ponto. Gênio, realmente. Ele é um gênio. É realmente fodástico. Não, o Carioca é o... Você pode ter certeza que ele é uma prova viva que o esforço dá resultado, né, cara? E mantém, né? É, o hemorroida. Não, mas o Hemovirtus já fez efeito já depois de tantos anos. O que é? O Hemovirtus já fez efeito, não? O remédio, a pomadinha? Muito esforço dá hemorroida também, então. Passa lá uma pomadinha, uma bolsa de água. Gente, não, o cara então, é foda e... Não tem... Então é isso, então hoje conversamos sobre um pouco, não... Né? Carioca. Sobre o Carioca, sobre os personagens dele, do Pânico na Rádio, Pânico da Carinha. B. Eu agradeço aí a presença de todos vocês, amigos, depois de muito tempo sem Panicast. Considerações finais, Big, Leandros, quer dar um tchauzinho? Eu gostaria abraço, de Samir Joker. Samir Joker, Você não esquece disso nunca, bicho chato, velho. Então, tamo de volta aí, vamos ver, o programa hoje foi bom, nós estamos ainda meio fora de ritmo, mas nós vai voltar com as forças total todas. Vai pegar. De pode... tudo mais. No próximo a gente faz uma pauta. Hoje foi meio um stand-up, meio, né? Isso. Vamos se virar. Hoje 30. O pau tá caído, aí no próximo faz uma pauta. Aí tá beleza. Karina Matos, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito sensacional participar aqui com vocês. Eu vou, hein? Começou. Vou colocar aqui o Karine para podcast. Para quem não conhece a Karine, eu vou colocar um link aqui de um vídeo muito interessante dos como chama. Calma, gente. Chama tá na rede, grupo? Né? Foda-se, pode pôr mesmo, não tem problema. Chama o grupo, os avassaladores. Você não põe, hein? Carina. Colocar um link para aquele link daqui. Conhecerem a Karina de Matos. Ai. O link com a Karina no X-Video. Não, esse daí, graças a Deus, eles tiraram do X-Videos. Mas YouTube também, depois de muita briga. Matheus do fã clube. Mandaram pro Rodolfo do X-Videos, não acredita. Pô, o Rodolfo Valiense, que tá nos escutando, que mandou pra mim o link, falou, onde eu achei vocês? Eu e a Karina. Mas... ele que achou? Olha, que safadinho. Ele que mandou pra mim. Safadinho. Tava lá no X-Video, ó, que eu achei. Aí eu vejo que soltou eu e você lá. Mas tá bom. Nossa, não sabia dessa história. Sabendo agora, denúncia. Pô, vamos fazer o encerramento do programa, que nós atrapalhamos, Jones. Matheus, você do fã-clube, deixa aí o contato. Então, a galera aí que quiser... Não, já falou aquela aí. Hora, agora não posso falar. mas é aquela parte corta. Quem quiser seguir aí, arroba programa Pânico com dois Cs, tá? Porque assim que deu o registro. E é isso aí, a galera aí que quiser, quem não quiser, aí eu já não sei. Beleza, muito obrigado e até a próxima. Compareça aí no, na gravação, vamos anunciar aí no Twitter, no blog. Tá certo? Leandro Rezende, que apareceu aí na metade. Foi bem no meio, né, João? Bem no meio, mal. Certinho. Você sentiu aí? Foi? Opa! Não, gente, eu vou pra ver participar e rumo ao 100, né? Ou não? Uma assim, não, o 100 vai chegar. O Cebola, o viado, saiu antes e o Rodolfo Valiense... sempre assim, o viado sempre pula fora, né? E o Rodolfo Valiense tá só na escuta. Então é isso, muito obrigado a todos e eu vou encerrar o programa com o Carioca fazendo o Moraes Moreira com aquela musiquinha... Eu ia lixar, eu ia encoxar. Enquanto corria a vaca, é isso. Até semana que vem, tchau e tudo de bom. Tchau, galera, valeu. Alô, até.